também faz parte da estrada. Todo dia ruim sempre vira amanhã. Se acalme, ainda é madrugada. Tudo vai clarear quando vira amanhã. Também faz parte da estrada. Todo dia ruim sempre vira amanhã. Se acalme, ainda é madrugada. Tudo vai clarear quando vir. Sol vai subir com a poeira. Me vê subir na carreira. Misericórdia ladeira. Confio em mim, capoeira. Que tentei até esgotar as chances de tá bem. Então tá, isso é seguindo em frente e vá. Porque eu quero estar com todo mundo bem, pra cantar sobre o bem que o mundo tem. Vou sonhar com esse ano eu me dá bem. Malota. Sol vai subir com a poeira. Me vê subir na carreira. Misericórdia ladeira. Confio em mim, capoeira.